Não tem sentido pra mim a riqueza desse mundo. A verdadeira essência da vida vale mais que tudo. Um homem passou por aqui, pisou nessa terra, me deixou algo escrito. Ei Carlos, a ideia é essa. Quem é você? Eu te pergunto agora. De onde veio, o que cê é pro ser? Qual a sua história, o que significa? Se eu respirar sua mente, seus olhos, as lágrimas que dele caem. Será que é óbvio? Sem sentido, complexo, um em vão da sua vida. O fim será somente daqui pro caixão. Ele abriu meu coração, trutar por alguns minutos. Me mostrou feito tesouro escondido. Como funciona tudo, independente do grau de escolaridade, me deu entendimento sobre a questão daquele momento. Nenhum homem, nem a ciência descobrirá, senão por intermédio da fé, do se prostrar. Pois nenhuma alma, espírito, nenhuma capacidade mental, nenhum livramento que travou meu funeral, foi por acaso ou um fruto dos meus próprios conceitos. Eu creio no sangue derramado no madeiro, nos joelhos que se dobrarão sem ser obrigados, somente com a presença poderosa de um grande soldado, glorificado cordeiro que cumpriu a missão. Pelo meu perdão, a minha redenção. Por trás da luz, vejo Jesus que me conduz à essência da vida. Por trás da luz, vejo Jesus que me conduz à essência da vida. Diz a ciência e a filosofia contrárias ao fiel relato de vida na Bíblia. Não importa cada tradução da palavra em vão, a tentativa do homem negar Deus é frustração. O sangue que corre na minha veia, pura verdade, tá muito além da tirania dos covardes. Quando Deus quer, faz renascer. Se não tem fé, prova pra ver. Não é simples desse jeito quanto a gente pensa. Mas faça abraçar os conselhos que só te aliena. A canonização dos mártires, os pensadores que por nós assimilada sob os temores dos terrores. A palavra da cruz tá anos luz do saber que seduz, mesmo que não faça jus. A dor que reflete sua face triste, resistindo à ação do tempo dia após dia na crise. Cê come o pão da dor e não entende que a essência de tudo a Deus pertence. Tome posse da herança, confie e viva. O que Deus tem pra nós é mais que vida. Por trás da luz, vejo Jesus que me conduz à essência da vida. Por trás da luz, vejo Jesus que me conduz à essência da vida. Eu vejo Jesus, a essência da vida.